Minha preta, vamos celebrar. Essa noite só que importará é você ao meu lado pra curtir e tirar uma onda. Você é o meu lado bom e eu viajo na agitação. Há tempos ao seu lado, vivendo uma vida louca. Vida louca. Querido também. Vida louca. Quando estou com você. Vida louca. Que me faz tão bem. Então vem comigo, vem dançar. Tô saindo de balada. Dance, dance, oh. Esquema com a mulherada. Dance, dance, pra curtir a madrugada. E curtindo não pega nada. Você e eu nessa parada. Vai rolar uma pegada. A vida toda procurei alguém como você. Estando ao meu lado, dos problemas fizesse esquecer. É maravilhosa e pronta pra fazer loucuras. Seja dois ou numa dança, com você a vida muda. E curtir não pega nada. Dance, dance, você e eu nessa parada. Dance, dance, vai rolar uma pegada. Dance, dance, a vida é louca e você é louca ao meu lado. Mostra que você é mais do que eu havia esperado. Nós já fizemos tantas coisas juntos. E eu ficar longe de você, mudar de assunto. Passar noites na barra, transando na praia. E eu ter que esperar a hora certa pra tirar sua saia. E tornar momentos lindos. Te apreciar enquanto está dormindo. Que pra outro casal seria muito pouco. Pra nós ficar se olhando é uma coisa de louco. Uma aventura numa loucura. No pico do Jaraguá, fazendo amor nas alturas. Não é pela trança, não é pela dança. É pelo que sou, pelo que somos. E por tudo que ficou na lembrança. É coisa louca, beijar sua boca, tirar sua roupa. Vivendo uma vida louca. Tô saindo de balada. Dance, dance, esquema com a mulherada. Dance, dance. Pra curtir a madrugada. Dance, dance. Vivendo uma vida louca. Pra curtir a madrugada. E curtir não pega nada. Vai rolar uma pegada.